نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، caros ouvintes, na sessão anterior fizemos referência à importância de conhecer o Sira, a biografia do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hoje vamos relatar um incidente dos homens dos elefantes que aconteceu no ano 570 depois de Cristo. Este foi um dos maiores acontecimentos na história dos árabes e um sinal do surgimento de um evento ainda maior. Resumindo, Abraha era um governador cristão do Iêmen, da parte do rei da Abissínia. O Abraha, ao observar os árabes a viajar para Meca a fim de fazer o tawaf, decidiu erguer um edifício esplêndido em nome do cristianismo com o fim de desviar a atenção dos árabes e também porque sabia que enquanto existisse o Kaaba, ele não poderia converter os árabes ao cristianismo. Quando os árabes se aperceberam disso, não gostaram da ideia e assim um membro da tribo de Kinana foi e defecou no lugar mais sagrado do edifício e pôs-se em fuga. Este acontecimento irritou bastante o Abraha, que quis se vingar dos árabes destruindo o Kaaba. Com este propósito, ele marchou em direção a Meca, acompanhado de um contingente militar constituído por elefantes. Abraha deu ordens à sua tropa para pilhar todo o gado que aparecesse a pastar fora de Meca. Nesse gado estavam também 200 camelos de Abdul Muttalib, o avô de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib era o líder do Quraysh naquela altura. Ele convocou os habitantes de Meca e aconselhou-lhes a evacuar a cidade e a refugiar-se nas montanhas. Depois disso, Abdul Muttalib foi ao encontro de Abraha. Allah Ta'ala havia abençoado Abdul Muttalib com uma beleza impressionante e uma dignidade que deixava todos deslumbrados. Assim, Abraha recebeu-o com muito respeito e perguntou-lhe o que desejava. Abdul Muttalib pediu a Abraha que devolvesse os seus camelos. Abraha ficou admirado e disse-lhe: "Eu julgava que iria falar de algo mais importante, mas apenas falaste dos camelos. É de admirar que não falou nada a respeito do Kaaba." Abdul Muttalib respondeu: "Eu sou o dono dos camelos. O Kaaba tem um dono e este dono irá protegê-lo." Abraha devolveu os camelos. No regresso a Meca, Abdul Muttalib insistiu aos habitantes que evacuassem a cidade. De seguida, ele e alguns dos seus companheiros foram ao Kaaba, agarraram-se à sua porta e imploraram a Allah Ta'ala que protegesse a sua casa. Na tropa de Abraha havia um elefante que se chamava Mahmud. Quando as tropas começaram a avançar em direção ao Kaaba, o referido elefante recusou prosseguir. Quando mudavam de rumo, ele obedecia. Eles estavam nessa situação quando surgiram pássaros em bando. Cada um trazia consigo 3 pedrinhas, uma no bico e 2 nas patas. As pedrinhas perfuravam o corpo sobre quem elas caíam. A maior parte dos agressores morreram, mas Abraha e alguns dos seus companheiros conseguiram escapar. Mas os que escaparam acabaram por morrer pelo caminho e Abraha contraiu uma doença tão grave que os seus órgãos do corpo desfaziam-se e caíam até que o seu coração também saiu e ele acabou por morrer. Este foi o fim dos que declararam guerra contra Allah. Esta passagem foi muito marcante para os árabes e pelo facto dos agressores terem usado elefantes, os árabes passaram a chamar-lhes Ashab al-Fil, os homens dos elefantes, e referem aquele ano como Am al-Fil, o ano dos elefantes. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasceu aproximadamente 50 dias após este acontecimento. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.